Deus não faz acepção de pessoas. Eu vejo negro. Desde o início do mundo, o orgulho penetrou no coração do homem. A raiz da maldade se proliferou. Mas Deus enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então por que a cor incomoda? Por quê? Por que, que a cor incomoda? Por quê? Por que, que minha cor te incomoda? Por quê? Por que, que a cor incomoda? Racista, idiota, por quê? Que a cor incomoda? Por quê? Por que, que minha cor te incomoda? Será que você não se toca? Toca, somos todos iguais. Por que, que a cor incomoda? Por quê? Por que, que minha cor te incomoda? Por quê? Por que, que a cor incomoda? Racista, idiota, por quê? Que a cor incomoda? Por quê? Por que, que minha cor te incomoda? Pretos e brancos unidos e toda a raça de mãos dadas. Um racista gera outro racista. É como uma bola de neve que faz crescer o ódio como uma febre infernal. Mais de 40 graus e o delírio provocado fora do normal. Eu ando vendo, eu ando ouvindo tanta idiotice, limite, como pode ser assim? 100% isso, 100% aquilo. Não admito, somos todos misturados aqui. É Brasil, não existe povo puro. Sou contra qualquer tipo de separação, discriminação, autossuperiorização. Todos iguais e sempre seremos assim, por quê? Ninguém é mais que ninguém. Concordo plenamente, por isso sigo em frente, desmascarando alguns ordinários, mercenários, aproveitadores dos menos informados. Malcolm X, Martin Luther King, Zumbi e Mandela são alguns dos que fizeram histórias aqui na Terra. Fizeram hoje, não faz mais, somente há tempos atrás. Mas tem um que ainda vive, fez, faz e ainda nos traz. É, felicidade ao nosso coração, benignidade a todos os irmãos. E a salvação a somente aqueles que te derem atenção. Jesus do humilde, do pobre, do velho e do rico. Jesus do novo, do preto, do branco, do paralítico. Sem separação de classe, sem acepção de cor e idade, sem discriminação de raça, ele é o caminho, a vida, a verdade. Cacau, novamente, nova escrita, novo palavreado. Velha escola, nova rima, nova visão, renovado. Muitos ao invés de ajudar, somando, só subtrai. Ao contrário de juntar tijolos no céu, a tua casa cai. Vários insistem com esse sentimento idiota. Ou criatura, se curva aí, maluco. O que é que a cor te incomoda? Porque sabiam que somos todos iguais, independentes da raça ou da cor da pele. E hoje você me aparece racista, fascista, como as ideias comédia que não tem nada a ver. Então me respondo porque eu quero ver me responder. Por que que a cor incomoda? Por quê? Por que que minha cor te incomoda? Por quê? Por que que a cor incomoda? Racista, idiota, por quê? Que a cor incomoda? Por quê? Por que que minha cor te incomoda? Será que você não se toca? Toca, somos todos iguais. Por que que a cor incomoda? Por quê? Por que que minha cor te incomoda? Por quê? Por que que a cor incomoda? Racista, idiota, por quê? Que a cor incomoda? Por quê? Por que que minha cor te incomoda? Pretos e brancos unidos e toda a raça de mãos dadas. Preto é preto, branco é branco, amarelo, amarelo e vermelho, vermelho. Mas somos todos, todos feitos por um só Deus, que ama você, você e eu, de uma mesma forma. Sem norma, sem regra, sem acepção. Irmão, a diferença nasce no coração daqueles que pensam que são melhores que os outros e não são. Poucos tolos afundaram no lado podre da ignorância, porque desde a infância o contrário do que é certo foi ensinado. O errado, o de que você somos diferentes e temos que viver separados. E graças a Deus estão aqueles que vencem, que ganharão alguma coisa lutando pela separação de qualquer cor, raça, sexo, função social. Eu peço ao Deus Todo-Poderoso que tire a cegueira para que venha enxergar que o único que podia ver ou fazer diferença morreu para nos salvar. Então não posso, não quero, não devo, não vou parar de falar que somos todos, todos, todos iguais. E o racista é todo aquele que não quiser aceitar, concordar que a união das raças é boa e cabe em qualquer lugar. E se pensava que vou parar, agora é que vou continuar. E pra começar a continuar, vou te perguntar mais de uma vez: por que que a cor incomoda? Por quê? Por que que minha cor te incomoda? Por quê? Por que que a cor incomoda? Racista, idiota, por quê? Que a cor incomoda? Por quê? Por que que minha cor te incomoda? Será que você não se toca? Toca, somos todos iguais. Por que que a cor incomoda? Por quê? Por que que minha cor te incomoda? Por quê? Por que que a cor incomoda? Racista, idiota, por quê? Que a cor incomoda? Por quê? Por que que minha cor te incomoda? Pretos e brancos unidos e toda a raça de mãos dadas. Aqui pra provar que a cor da pele não me impõe nada. Aqui pra provar que nós temos exemplos de sobra. E pra provar, vamos começar pelo lado de cá. Rap Sensation, meus manos Cacau, James G. Do lado de lá, Aero Smith fez um hino com o Ron GMC. Do lado de cá, também temos Maurício Manieri, um cara da pele clara que fez parceria na cena do rap. Então, vê se esquece essa ideia incoerente. Idiota, se toca, seja mais inteligente. Porque gente é gente, independente da cor que for, dor. Somente judeus sabem o que sentiram na pele e no coração. Você já ouviu falar na lista de Schindler, não, hein? Então, imagine se você agora num campo de concentração. Até o som da voz, da respiração causam pavor e medo. Sou bisneto de índice do sofrimento deste povo que teve a cultura explorada, a imagem violada. Isso não tem graça, mas não posso apontar o culpado pela sua cor, sexo, raça. A colonização também trouxe vários problemas. Ei, ei, ei, Dom, deixa comigo. Eu sou português, nascendo em Lisboa e não é à toa que estou aqui. Também quero expor em meu ponto de vista agora, sem demora. A verdadeira fórmula que traz a paz é a união. Sem precisar de mágica, que haja conscientização geral de que diferença racial. E é para os estúpidos que não tem que ir. Diga aí, por que é que a cor incomoda? Por que, que a cor incomoda? Por quê? Por que, que minha cor te incomoda? Por quê? Por que, que a cor incomoda? Racista, idiota, por quê? Que a cor incomoda? Por quê? Por que, que minha cor te incomoda? Será que você não se toca? Toca, somos todos iguais. Por que, que a cor incomoda? Por quê? Por que, que minha cor te incomoda? Por quê? Por que, que a cor incomoda? Racista, idiota, por quê? Que a cor incomoda? Por quê? Por que, que minha cor te incomoda? Pretos e brancos unidos e toda a raça de mãos dadas.